O nosso tema de hoje é a paciência. É uma palavra que a gente já conhece bastante. Já ouvimos muito sobre paciência. Imaginemos uma situação que não é hipotética, é uma situação real, que nós já passamos por elas, por essas situações várias vezes. É nós dentro da nossa casa, chega a nossa esposa ou o nosso esposo, ou os nossos filhos, e querem alguma coisa de nós, às vezes apenas a atenção, e nós às vezes respondemos assim: hoje eu não estou com paciência, então não vem, não me incomoda. São os termos que normalmente a gente usa. No nosso dia a dia, inúmeras situações ocorrem e muitas vezes a gente diz assim: paciência tem limite, não me testa. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a gente não compreenda muito bem o que significa paciência. Porque ter paciência, será que dá para medir a paciência? Mais paciência, menos paciência? Será que eu tenho mais paciência com alguns do que com outros? Com algumas situações, outras menos? O que que determina essa relação, esse aceite do que vem de fora? Então a gente começa a pensar um pouco, formular um pouco sobre isso. E o tema de hoje da paciência, ele está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no mês 9, capítulo 9, então a gente sempre tenta pegar algum assunto para ir mês a mês trabalhando. E o título do capítulo é: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Palavras de Jesus lá no Sermão da Montanha. E ele explica, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Os brandos possuirão a terra. E continua: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos, aqueles que promovem a paz, serão chamados de filhos de Deus. E a paciência é paciência. A própria palavra congrega dois termos. Porque não é apenas esperar que surja: ah, eu vou ter paciência quando eu tiver mais idade, for mais experiente, quando eu me livrar dos meus problemas, quando a vida ficar mais tranquila, eu vou conseguir ter mais paciência. Não existe essa relação. A paciência é uma virtude que precisa ser cultivada. Cultivar significa, é como colocar a semente na terra e cuidar para que ela cresça. Porque se eu não cuidar, ela fica latente apenas. Ela não se manifesta. Então precisa ser cultivada. Essas situações que eu citei no início, que ocorrem com todo mundo, várias vezes, talvez ainda hoje aconteça mais alguma, são oportunidades que a gente tem de cultivar a paciência. Porque o mundo não foi feito para mim, não é para me agradar, para me mostrar apenas as coisas que são, dentro do meu ponto de vista, boas. As coisas são. A lei é igual para todo mundo. Os acontecimentos são diferentes em virtude do nosso caminhar, das estradas que nós pegamos, do que nós fazemos no decorrer. Então as coisas acontecem de uma forma diferente, mas todas também dentro de uma mesma igualdade, para forjar em nós esse crescimento dessa virtude. Porque o que que acontece se eu tiver paciência e o que que acontece se eu não tiver paciência perante as situações? Imaginemos que nós somos mais do que esse corpo. Dentro desse corpo existe o espírito que habita e que se utiliza do corpo para se manifestar. Quando eu absorvo a perturbação que tem fora, essa perturbação passa a estar aqui dentro. E eu sinto isso tanto fisicamente, na questão orgânica, quanto na questão emocional. Essa perturbação faz parte de mim, eu sinto ela. E eu não gosto dela. Ela não me faz bem. Não faz bem para nenhum de nós. Mas nós permitimos que ela entre. Quando nós estamos sem paciência, quando nós não temos paciência, nós deixamos que isso faça parte de nós. A inteligência emocional, ela nos conta que aquelas atitudes que nós tomamos repentinamente, de forma muito rápida, numa fração de segundo, é uma experiência que está gravada no cérebro. E por isso que ela se manifesta rápido. Porque ela encontra algo de uma ocorrência passada e reage da mesma forma. Ou seja, é uma experiência nossa. Eu ajo da forma como eu construí dentro de mim. Não é algo que eu nunca fiz. Eu tenho que ter aquilo dentro para manifestar. Então, quando eu faço algo de forma violenta, seja fisicamente ou seja verbalmente, ou seja, por pensamento, eu estou manifestando algo que está ali dentro e que eu preciso modificar. No decorrer dessa passagem evangélica, Jesus até fala, né, que todo aquele que comete o erro, seja por pensamento, inclusive, a gente frisa muito o pensamento porque é algo muito sutil que nós não vemos, mas sentimos, já está se afastando dessa bem-aventurança de ser o brando e o pacífico. Porque nós estamos dentro trabalhando. Por fora parece frio, mas por dentro algo muito forte. Então é nisso que nós temos que trabalhar. Passar a perceber em nós o que nós estamos produzindo. Mesmo que não seja visível, mas produzindo. Porque a gente sente isso. Essa produção ela está aqui dentro. E ela às vezes se manifesta muito rápido. Então, a gente diz, ah, hoje eu estou com dor de estômago, mas é um sentimento que está me corroendo, é uma preocupação com alguma coisa que não cabe a mim resolver. Uma preocupação de algo fora. Como que eu vou fazer isso? Por que que eu deixo essa perturbação entrar e desequilibrar o meu eu? Quando nós percebemos, nós estamos nos afastando de Deus. E nós sempre dizemos, buscamos através da oração essa proximidade e essa tranquilidade que a oração nos possibilita. Esse entendimento do funcionamento, que é complexo, mas nós temos capacidades para isso. Nós temos como compreender, porque nós estamos sentindo e observando. Nós temos a nossa experiência, nós temos a experiência do outro, para nos mostrar algumas coisas. Nós temos as palavras escritas há muito tempo que nos indicam o caminho. Será que nós estamos nos guiando por qual modelo desses? Esse texto da paciência é de 1800 e alguma coisa, 60 e poucos. Tem mais de 100 anos. 150, 160 anos, 160 mais ou menos. Não é novo, né? E a gente sabe o que isso causa dentro de nós. Então, frisando mais uma vez, todos nós precisamos realizar essa mudança. Porque todos nós temos os mesmos problemas. Nós estamos dentro de um mesmo plano onde as coisas acontecem de forma igual. Porque caminhamos numa direção, muitas vezes, ainda distante do que tudo aquilo, todos aqueles que vieram antes de nós já nos mostraram os caminhos. Faz isso, deixa isso para lá, o que é importante, o que não é, o que tu precisa, o que tu deve. Isso começa a nos trazer aquela paz. A semente já foi plantada, ela precisa ser só cultivada. Através de escolhas, de estarmos centrados no agora, no presente, porque é só no momento presente que nós agimos. Não adianta o que passou e nem pensar no que virá, porque talvez não venha daquela forma como eu imagino, Mas nesse momento eu consigo fazer alguma coisa. Então, através dessas oportunidades que a vida nos coloca, ou das pessoas que ela coloca na nossa frente, para às vezes testar a nossa paciência, são os grandes momentos que nós temos de transformar, de modificar aquela inteligência emocional que nós temos, para que ela faça um caminho diferente, não reaja mais daquela forma, muitas vezes violenta. Nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade e nós temos todo o auxílio necessário para conseguir fazer isso. Então, vamos tentar.